Salvador, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, boa noite. Pousa lá na 10 ou na 17, confirma. Boa noite, senhor. Poderia confirmar o vento? O vento de 090 graus com 8 nós agora. Ah, 17. Só reporte para o cancelamento para o circuito da 17. O Mike Bravianchi estaciona em qual pátio? Aguardo o Gaia. Sete. Se possível, após o povo, todo o backtrack. Afirmativo, será autorizado o reporte para o cancelamento. Mike Bravianchi, para o cancelamento. Então, cancelado agora o 50, curva esquerda para o circuito pela direita da 17, reporte de base para a final. Mike Bravianchi gerando base para final baixar travado. Ciente, Mike Bravianchi avistado, está autorizado o pouso na 17, o vento de 090 graus com 8 nós. E o altímetro no 013. Oi, boa noite, Victor Kilo Delta. Mike Bravianchi no solo ao 5-3, autorizado backtrack agilizando, reporte livrando a pista. O Victor Kilo Delta, boa noite, o vento é 090 graus com 8, nós pousa na 10 ou na 17? Na 17. E qual é o pátio de estacionamento? Chegada mais, é. Ok, gente, reporte para o cancelamento do plano, então. Presente, propõe ser autorizado, curva esquerda para a base pela direita. Autorizado, então, base pela direita da 17, o cancelamento do plano agora, o 5-3. Reporte interceptor final. Obrigado. Mike Bravianchi, ciente, boa noite. Base para sinal, baixado e checado. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, livre pouso na 17. O vento é de 080 graus com 8 nós. Delta. Vitor Kilo Delta no solo 57, autorizado táxi para Baeté, tenha uma boa noite, frequência livre estacionada. Olá, Deus Armeia, boa noite, prossiga. Decola de imediato. Autorizada a decolagem imediata do pátio 4, com proa do farol de Itapuã, agilizando, vento 080 graus com 8 nós, o altímetro 0 no 3, aguarde transferência de comunicações, Guardião 06. Solo, Guardião 06. Guardião 06, mantém a proa até a linha do litoral. Ao atingi-la, chame o controle 1 no 9.8, acione o transponder padrão 0106 e tenha bom voo até o regresso, o Guardião 06. Até o regresso, Guardião 06. 6224 no ponto de espera, pronto. Lucha 6224, boa noite, mantenha o ponto de espera no 0. Mantenha o ponto de espera no 0, Xena 6224. Torre Salvador, Xena 6212, passou e acerta baixada na Lucha 6212, está autorizado o pouso na 10. O vento de 080 graus com 8 nós, que negar no 0, no 3. Informa um helicóptero da PM recém-decolado, aproximando agora da linha do litoral, não interfere no seu pouso. Tiro pouso no 6225, pode alinhar e manter o 0. 6224 ali e mantém o 0. Pessoal, 6224 ali e mantém o 0. Puxa 6212 no solo aos 02, chame o controle de solo em 121.9 ao livrar lá à direita e tenha uma boa noite. Puxa 6224, vento é de 080 graus com 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem 10, né? 6224. Total 9908, boa noite. Após a rolagem do Avianca, ali mantém a 10. Salvador Tower, hello in Portugal, Ziva 9 Heavy, full towers, coming full towers. Lincoln, Airport Kilo 019, stand by for landing clearance. Olá. Ocean 6224, decolou 05, chame o controle em 119.8. Bom voo e boa noite. 198 Ocean Air 6224. Obrigado, boa noite, Pé. Total 9908, vento de 080 graus com meia dúzia de nós. O altímetro 1013, línguas de decolagem da 10. Portugal 019, the wind is 080 degrees with 6 knots, 218.013, clear to land runway 10. Portugal 019, clear to land runway 10. Total 9908, decolou 07, chame controle em 119.8. Bom voo e boa noite. Total 9908, chama controle 187, boa. Portugal 019 on the ground at 08, vacate the runway on your right and call ground control 129 for taxi. Have a good night. Okay, by the right and the 121.9, I Portugal 019. Guardião 06. Guardião 06, está autorizado a dar presente posição direto para o pátio do Graé, reporte cruzando a final 00. Lembrando o eixo do 0, final pro Grael 06. Guardião 06, livre pouso no Graero, vento 090 graus, meia dúzia de nós, o altímetro 1013. Tá. A porte no solo controlado. Tente. Report Gal 019, call ground control 129. Sorry, 129, Portugal 019. Seu solo aos 15, frequência livre, boa noite, Guardião 06. Torre, Papatango, Mike Fox Sierra estabilizado. Papatango, Mike Fox Sierra, reporte passando externo, controle embaixo está lá. Ok, a possibilidade do Mike Fox Sierra pousar na Ouro 7 fazendo a final curta? Reporte a 3 milhas da cabeceira no zero para cancelamento, ok? É possível que o senhor tivesse que perder a prioridade, tem uma aeronave da Gol atrás do senhor, agora 7 milhas atrás do senhor, ok? Ok, então continua a aproximação para 1-0, mais potência. Se o senhor fizesse uma base a partir de 3 milhas da final da cabeceira 1-0, seria possível, confirma? Negativo, senhor. Vai prosseguir para 1-0, mais potência. Muito obrigado. Ok, gente. Hotel em Salvador, boa noite, Golo 805, na final estabilizado. Golo 805, boa noite, aguarde autorização para o próximo. Aguardo. Sapatango Mike Foxtrot Sierra, no solo aos 23, qual parte do estacionamento? Mais o 5, nada mais dentro. Ok, chame, libere a direita, chame o solo 219 para o táxi. 219, mais moderno. 805, checando o trem, vento 090 graus, meia dúzia de nós, altímetro 013, livre pouso na 10. Pouso autorizado na 90, com 90 no 3, vou no 805. É, pode, por gentileza, confirmar a situação do trem, baixar tá lá? Baixar travado. Ok, sim, autorizado, pouso. Salvador, azul 4107. 3 milhas para a Estela. Azul 4107, boa noite, reporte passando externo com o trem checado. Espera. A sistema baixado e travado, azul 4107. Azul 4107, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. A aeronave à sua frente, acaba de tocar a pista 10. Aguardar. No solo aos 26, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Tem que livrando, chama o 219, boa noite, boa tarde. Azul 4107, o vento é de 080 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 0 no 3, livre pouso na 10. Livre pouso pista no 0, azul 4107. Chame pronto. Azul 4107, no solo 28, olha, virar à direita, chama o solo em 1219 e tenha uma boa noite. Chama o 219, muito boa noite. Amador, 1714 da Gol, no ILF, Campo à Vista, baixado, checado. Voo 1714, boa noite, avistado, tá livre pouso na 1-0, altímetro no 0, no 3, e o vento 090 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 714 da Gol. Voo 714 no solo aos 43. Ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9. Tenha um bom dia. 219, um excelente dia. Torre Salvador, boa noite. Tran 3152, passou externo, baixar travado. Tran 3152, boa noite. O altímetro no 0, 13. O vento é de 080 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso na 10. Livre pouso, TAM 3156.